Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Dash. E nessa playlist vamos tocar um monte de músicas de um gênero, um tipo de animes que tem um monte de gente que gosta, que são os animes de mecha. Detalhe, nessa playlist a gente não vai tocar nenhuma música de Gundam, porque a gente já fez uma playlist de Gundam, né, Odesh? Sim, agora a gente vai falar aqui só de mechas que não são Gundam, apesar de ser quase sinônimo, digamos assim. Bom, e abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo, tá tocando que música, Odesh? Tá tocando Kiss of Death, da Mika Nakashima, que é a abertura de Darling the Frank. Darling the Frank, que é um anime que... Como é que eu vou definir ele? É um anime que prometeu muito, e no final, na hora da execução, foi... Foi triste. O anime prometia ser um novo evangelho misturado com Gurren Lagann e tipo altos mistérios, e depois virou só um anime de mecha bem abaixo da média, assim. A música é muito legal. Já o anime, ele prometia bastante, mas ele se perdeu em muitas coisas que deixou um monte de gente irritado. É, assim, eu não fiquei irritado, eu fiquei decepcionado mesmo, assim. Eu fiquei só, tipo, olhando pra tela do computador e, tipo, por quê? O que que eu fiz? Assim, eu já tive animes que eu odiei, assim mesmo, assim. Esse não, esse só fiquei decepcionado, assim. Só fiquei, tipo, caramba, velho. Que potencial desperdiçado, ainda mais da Trigger e tal. É, mas eles tiveram problemas econômicos no meio dessa história toda. É, então, eu fiquei sabendo que teve treta com, salvo engano, com a A1, que era a que tava na parceria com eles. Aí a Trigger pulou fora e a A1 que terminou de fazer as animações. Por isso teve aqueles episódios, aqueles dois episódios lá de relação com os dubladores, foi por conta disso e tal, e talvez o anime tenha desgovernado por conta disso, né, que a Trigger pulou fora, né, então pode ser isso. É, uma pena. Mas uma nunca saberemos, né, japonês é muito fechado, esse tipo de fofoca não costuma vazar, então... Uhum, é verdade, né. Bom, mas fica escutando aí de fundo a Kiss of Death, né, da Mika Nakashima. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E começando aqui essa playlist, vamos falar de um anime que é muito bom, muito marcante na época que ela foi feita, lançada, teve até continuação depois, que é o Gunbuster. A música que a gente vai tocar aqui é o Active Heart, da Noriko Sakai. Gunbuster, ele é um anime, ovas, na verdade. Ovas que foi dirigida pelo Hideaki Anno, né? Estúdio Gainax. Boa época da Gainax. Antes deles ter que fazer anime com palitinhos pra poder economizar. Exatamente, exatamente. O que é que se trata o Gunbuster? Fala assim que no futuro tem insetos espaciais que estão ameaçando a galáxia, ameaçando toda a humanidade. E a humanidade, ela precisa lançar missões no espaço para poder combater esses monstros espaciais. Tem os seus mechas, tem os seus robôs espaciais. Então tem essa parte de tecnologia sendo desenvolvida e essa viagem no espaço. Só que o que foca, na verdade, nessa história? Tem alguns centros, né, de formação de pilotos que vão ser selecionados, alguns, para ser mandado lá pro espaço. E tem a protagonista, a jovem Noriko Takaya, que ela teve um pai dela, que foi um famoso almirante no espaço, lutou, desapareceu, e ela quer também virar uma piloto, combater, né? Ela tem um potencial, apesar que ela também tem uma pequena fragilidade em alguns momentos, mas a pessoa nota como ela é forte o suficiente para poder ser piloto e ir pro espaço. E o que eu acho mais legal nessa história é porque, assim, ele trata bastante parte de dilatação do tempo. Então, se as pessoas foram pro espaço, eles ficam muito tempo no espaço, para eles o tempo passou pouco. A pessoa que na Terra passou bastante tempo. Então, a cada viagem que ela vai lá pro espaço, ela volta, os seus antigos companheiros vão ficando mais velhos, e ela tá aquela jovem garota ainda, aquele comportamento, apesar de ela ter uma experiência mais de combate. Então, a gente vai vendo. Então, tem algumas missões que ela precisa, em alguns momentos, viajar perto da velocidade da luz, mas por poucos segundos. Então, a gente vê muito essa questão, que eu também que eu gosto. Então, a gente vê toda essa parte de fortalecimento da personagem e umas questões de física, né? Que eu gostei bastante dessa discussão. Um anime muito bom, que tem que ser visto. Pra quem não viu, vejam, que é excelente, né? Mas então, fiquem com essa música que eu acho bem legalzinha da época que ela foi feita, né? A Active Heart, da Noriko Sakai. Música do Gunbuster, tá? Escutem aí. Escutem aí. Gunbuster. agora que eu vou indicar é de um anime que eu adoro, que ele é da Sunrise também, que a maioria dos animes de mechas que eu gosto vem dela, que é o Eureka Seven. Eureka Seven, que é um anime bem malucão, assim, que eu gosto pra caramba, que tipo, tem um mecha que surfa, e ele é num mundo fictício, onde tem uma onda de energia, e que se você tiver o mecha tiver a prancha, no caso, né, o mecha do protagonista tem a prancha, que vibra na frequência certa, e o mecha consegue surfar através dessa onda. E tem uma trama política, um romance muito louco rolando, assim, e tipo, é difícil falar dele sem dar spoiler, assim. Então eu recomendo que vocês assistam, porque esse anime é espetacular, eu sou apaixonado com ele, o character design dos robôs é impressionante. Ele tem uma continuação, que é o Eureka Seven AO, que tem uma galera que não gosta, mas eu particularmente gosto bastante dele. Ele explica bastante coisa que rolou no Eureka Seven, que ficou meio aberto. Recomendo muito assistir esse também. E então, eu trouxe aqui a primeira abertura, que é cantada pelo Flow, que é a 10. Cara, sensacional esse anime. Muito bom, viu? Escutem aí. Tonight. Próximo anime é um anime que eu acho muito legal, muito bom. Passou também no Brasil na antiga Fox Kids, se eu não me engano. Que eu estou falando do Pet Labor. Pet Labor, pra quem não viu, ele é um anime que mostra que os robôs que ajudam num trabalho de construção pesada, os laborers. Só que a polícia de Tóquio usou esses laborers também como oficiais, né? No combate a crimes e terrorismos, né? Então eles viraram os Pet Laborers, né? Esses robôs. Então tem a unidade de Pet Laborers. Então a gente vê essa história nessa unidade de polícia. Essa unidade de polícia que tem todos esses robôs grandes, esses mechas, combatendo esses crimes. Tem a protagonista da história, que é a Noa Izumi, uma garota, jovem policial, e que a gente vê, na verdade, toda a história focando nesse núcleo dessa agência. Então a gente vê casos cotidianos, né, de que, ah, tem um crime acontecendo, você precisa ser usado, alguma coisa de um dia a dia na agência, né, de polícia ali, né, na área de mecânica, na seção de veículos especiais, etc. Então é um acontecimento diário do que vai acontecendo, né, nessa unidade de Pet Labor. É muito legal, teve anime na TV, teve ovas, teve filmes, teve um monte de lançamentos, mangás, light novels. Live action. Live action também teve? Tem uma trilogia de live action. Caramba, não vi. Tem, excelente, recomendo. Então tem toda essa parte aqui, né, de Pet Labor que o pessoal não viu, deveria ver, que eu acho que é muito legal, é bom. Quem não viu no Brasil, assista, dê um jeito de assistir, cara, que vale a pena, né? Ah, mas o pessoal vai conhecer a música pelas músicas em português. Quem não esquece do Me Dê Um Abraço, Midnight Bus. É, mas aqui a gente vai tocar a música original em japonês, a abertura, a Sonomama no Kimideite, da Yuko Nito. Então, escutem aí, música de Pet Labor. Escutem aí. o anime que eu gosto pra caramba também de mecha, que eu trouxe aki, que é o nome completo dele é o Gengaki Koutai Majestic Princess, o pessoal conhece ele mais como Majestic Princess mesmo, que ele é um anime de mecha que me incomoda levemente, porque o traço dele me lembra um outro anime de mecha que eu não gosto muito, que ele é do character design, porque o cara, ele tem a doença do não consigo fazer personagem diferente, que é o character design do Gundam Seed. Como eu não gosto muito de Gundam Seed, aí eu olho assim e eu fico meio tipo, ah, meu Deus, mas o anime é muito bom, se você relevar toda essa parte assim, ele é muito bom. Ele é, no futuro, a humanidade tá numa guerra com uma raça alienígena, e os mechas desses alienígenas são bem poderosos e tal, e os humanos não tão dando conta, então eles iniciam o projeto dos Princes, e eles criam 5 crianças que eles vão ser, e os mechas deles vão ser uma coisa meio Evangelion, eles vão ter o DNA dessas crianças, então por isso eles vão conseguir sincronizar muito melhor com os robôs e ter um tempo de resposta mais alto para poder lutar com eles. E daí se desenvolve toda a política por trás dessa guerra, o que que tá rolando na verdade, que é aquela coisa que é mais do que os olhos podem ver. É um anime que eu gosto muito, tem umas sequências de luta impressionante assim, insano, chegam lá pros últimos episódios, e que eu tô esperando a continuação dele aí até hoje aí, esperando, vamos ver se a Sunrise ajuda nós aí e faz a continuação dele, porque, nossa, acabou com aquele cliffhanger cabuloso. Até imagino. E a música que eu trouxe aqui é a abertura, que é o Atashuwa Souzou Soru, da Natsumikon. Escutem aí. Even though you know that I'll never let you go. O anime é um anime que passou na Animax. Quem assistia Animax já viu falar desse anime. Toda hora tinha propaganda dele. O anime que eu estou falando é o Martian Successor Nadeshiko. Ou Nadeshiko, simplesmente, né? Só fala na propaganda, Nadeshiko. Nadeshiko, ele mostra, assim, que no futuro tem alguns... uma raça de invasores espaciais. São lagartos, no fim das contas, né? E você precisa usar naves de combate para poder derrotar esses monstros aí. E a gente vê uma nave espacial, a Nadeshiko, né? Nadeshiko tem seus tripulantes. Esses tripulantes, na verdade, são pessoas que são, na verdade, especialistas nas suas áreas. São pessoas que são experientes, apesar de eles terem uns pequenos problemas de desordem, né, de personalidade. Então é uma história assim que ela tem ação, mas ela tem bastante humor também. Humor, comédia, com ficção científica. É engraçado essa mistura, né, de todos esses elementos. Aí tem um protagonista, que é o Akito Tenkawa. Ele é um garoto, que ele é de Marte, né, de uma colônia de Marte. Só que ele acabou indo parar na Terra. Acabou indo parar na Terra, porque essa colônia acabou sendo destruída por esses lagartos aí. Por algum jeito, ele acabou parando na Terra e sem memória. Tava sem memória. E ele, por isso, ele tem esse trauma e ele não gosta de lutar. Mas ele acaba parando dentro da nave da Nadeshiko, como um cozinheiro. Só que aí, na necessidade, pra ter um piloto na Nadeshiko, ele acabou virando o piloto ali. E ele é muito bom, né? Pilotando os mechas, né? Então ele acaba sendo essencial nessa parte de combate. Então ele acaba entrando nessa aventura, né? No fim das contas. Ele só quer virar um cozinheiro, um chefe. E, na verdade, você é o chefe e também é o piloto da nave. Piloto de mechas aí. Então se vira. Então é legal ver essa história, cheia de ação, já falei, com comédia. E com um monte de personagens interessantes também. Tem esse cara aí, né? Já falei que ele aqui é um cozinheiro. Tem a capitã que ela é meio maluca, meio confusa, meio atrapalhada, né? E se torna um objeto de romance, né, do protagonista. Tem a Ruri também, a Ruri que é, ela se comunica com o computador, então ela não tem nenhuma expressão, apesar que ela demonstra alguma afeição também, né, com o protagonista. Fica interessante. É um anime bom pra se ver. Teve um filme lançado também, embora eu não goste do filme. O filme, ele tem uma visão muito sombria do que é o anime, né? Então eu não vou te recomendar muito o filme, não. Mas veja o anime. O anime é legal. Eu gosto. E a música é famosíssima do Nadeshiko também. You Get Burning, tá? Yumi Matsuzawa. É uma música muito boa também. Muito agitada também, feliz. Então fique aí, né, com You Get Burning, da Yumi Matsuzawa. Música de abertura do Martian Successor Nadeshiko, tá? Ou Nadeshiko, simplesmente. Escute aí. esse anime, que é o Kakumei no Valvre, é bem legal, assim. Eu gosto bem do tipo do mecha deles, assim, que são os mechas mais parrudões, assim. E a animação dele também é sensacional. Do que ele fala? Tá rolando uma treta, como sempre, nesses animes aí, tá tendo uma guerra. E tem uma escola especial, e nessa escola acontece que você descobre que as crianças lá, elas são parte de uma experiência, e dentro dessa escola eles estão construindo os Valvreds, que são os mechas especiais lá que vão poder virar a guerra. E a partir daí começa, o protagonista acaba sem querer ativando esse mecha, e ele usa pra lutar, pra proteger os amigos dele, dessa outra facção. E acontece que aparecem outros mechas no mesmo esquema, e só essas crianças conseguem pilotar ele. Ele tem uma carga dramática que eu não esperava que ele fosse ter, porque rola umas paradas muito tensas, assim, tipo de umas mortes que você não tava esperando, umas coisas assim, às vezes, que você pode até falar que é pior que morte e tal. E você vê crianças, no meio estilo meio Gundam, porque você vê crianças meio que evoluindo e tendo que deixar de ser crianças pra virar adulto, porque a situação tá pedindo, senão eles vão acabar morrendo. E é um anime que eu recomendo muito assistir, duas temporadas ali, bem fechado. E a música que eu trouxe aqui é a Preserver Rose, que é da Nana Mizuki, e junto com o Theme Revolution. Então escutem aí. Escutem aí. próximo anime, pra nem comentar, é uma referência de animes mechas, ou uma referência de animes, realmente, né, de influência, né, que eu estou falando do New Genesis Evangelion, dos principais animes do estúdio Gainax, aquele grande momento da Gainax, um anime aclamado, com muitas discussões, de grande qualidade, grande reflexão também, né. Até hoje o pessoal discute sobre o final, o que que é o Evangelion de verdade, até hoje sai coisa pra caramba desse anime. Sai o filme anunciado depois de quase 5 anos aí, anunciaram aí o quarto filme do Rebuild, o Evangelho. Isso, o quarto filme que já tava esperando faz um tempão. E é isso aí, cara. É um anime que eu gosto bastante dele, assim. Assim, foi um dos primeiros animes de mechas, ele me marcou muito. E pra quem não assistiu, eu recomendo muito pegar pra ver, porque é sensacional. Pois é. É uma história muito grande. Não adianta tentar resumir aqui numa playlist do que se trata o Evangelho. Porque vocês têm que ver, experimentar, entender o que é se trata esse negócio. Mas aqui a gente vai tocar a grande música do Evangelho, a música de abertura, né? A Zankoku na Tenshi no Thesis, da Yoko Takahashi. Música muito conhecida. Oh. Vários lugares, vários momentos. Se você for um karaokê e canta música de anime, alguém vai cantar essa música. Nossa, me espanta que não tenha sido tocado em nenhuma outra playlist aqui no Projeto X. Não, já tocou em outras playlists, né? Ah, tá. Falei, não. Não é possível. Ah, tocou, com certeza já tocou, cara. Bom, mas então fique aí, né, com a Zankoku na Tenshi no Thesis, né, da Yoko Takahashi, música de abertura do New Genesis Evangelion, tá? Escutem aí. Zankoku na Tenshi no Yoni Shonen Yoshi. Bye. Bukki Buranki é um anime com uma animação que eu particularmente não sou muito fã, mas eu meio que já aceitei que vai ter muitos animes que vão usar ela, que é aquele CG que pra disfarçar que não é CG eles usam um filtro meio cel shading, aí fica aquela animação que você sente que o negócio parece que tá meio lento. É estranho, mas a história do anime acaba superando isso. Ele é um anime que ele rola num mundo onde tem uns monstros sem cabeça que atacam lá, e pra isso tem que é um grupo de, são 5 crianças, cada um tem uma arma e cada arma representa uma parte de um robô gigante. Então, mas a arma não necessariamente ela é, por exemplo, aqui é o braço, a arma não necessariamente é um braço, às vezes pode ser uma lança, pode ser uma arma, pode ser uma katana, N coisas assim. E quando eles se juntam a essas armas e eles encontram o que eles chamam do coração, que né, no caso é a quinta criança, eles podem invocar os Burankins, que são os robôs gigantes lá para combater esses monstros. E tem toda uma história muito louca por trás, assim, com umas reviravoltas, assim, muito bizarras que acontecem, assim. Especialmente na segunda temporada, assim, que eu fico, que é isso? Como assim? Eu não tava entendendo nada. Mas é um anime bem legal, assim, com umas cenas de luta excelentes e com um plot também que é muito bom. E o que me chamou mais atenção nele também é a abertura dele, que é a Beat Your Heart, da Konomi Suzuki, que ela dá o tom do anime, assim, que é uma coisa bem, tipo, que te anima, assim, que você fica, uou, caramba, esse anime vai ser muito bom. E o anime, ao contrário do Darling in the Franxx, ele corresponde às suas expectativas. Então escutem aí a abertura de Bubuki em Buranque aí. Escutem aí. だからもっともっともっと Próximo anime, outro grande clássico de animes mecha, do estúdio Gainax também. Esse eu acho que é o último do Gainax antes dela ir pro ralo, né? Fazer o quê? O anime é o Tengen Toppa Gurren Lagann. Já temos um podcast também do Tengen Toppa Gurren Lagann, projeto desse podcast. Nossa, esse anime me traz lembranças desse anime. Eu lembro. Eu adoro este anime. Caraca, quem viu... É só quem viu que sabe o que é Gurren Lagann. É só quem viu que sabe. Cara, esse aqui, ele tem 27 episódios... Mas parece que, porra, é pouco, cara. Considerando as coisas que acontecem. Nossa, dá pra fazer muito mais coisas. A gente falou isso no podcast, cara, é muito legal. E os filmes, então, do Tengen Toppa Gurren Lagann, que conta a história, são muito bons também. O Gurren Lagann é bem legal. As reviravoltas que vão acontecendo, as batalhas que vão tendo, as cenas que são mostradas, né? Visualmente, ela é muito legal. A parte de ação é muito boa. A aventura é ótima. A comédia tá sensacional. Tem muitas coisas positivas nesse anime. Trilha sonora fantástica também. Sério, se você não viu, veja esse anime. E quem já viu, sabe o que a gente tá falando. Cara, que ele é fantástico, como anime de mecha. E aqui a gente vai tocar a música de abertura do Gurren Lagann. Marcante demais. Todo mundo já canta também essa música. Em vários lugares, né? Que é a Sorairo Days, da Shoko Nakagawa. A música de abertura do Tengen Toppa Gurren Lagann. Então, galera, fique aí com essa música fantástica, tá? Escutem aí. この声か闇に虚しく eu vou terminar minha participação nesse playlist especial de Mecha com um anime recente de Mecha, assim, recente entre aspas, né? Já deve fazer uns 3, 4 anos que saiu esse anime. Mas eu gosto dele, assim, apesar de a reta final dele ser meio estranha, ser a segunda temporada dele ser meio estranha, o personagem, ele ganha os poderes do protagonista, assim, hard. Mas eu gosto, que é o Aldonoa Zero. E o Aldonoa Zero, ele conta a história de uma disputa que tá tendo entre Terra e Marte. E os Mechas de Marte são bem poderosos, porque a galera de lá acabou encontrando umas relíquias lá passadas e começaram a fazer os Mechas baseados nas relíquias. E o protagonista, ele, por ser muito inteligente, ele acaba descobrindo maneiras criativas de vencer esses Mechas. E a música que eu trouxe é Alias, que essa música é sensacional, assim, ela mexe com o cocoro, assim, quando você escuta ela, assim, você já pensa assim, cara, esse anime tem potencial. Ele é da Sawano Hiroyuki, e quando você ouvir, se não te der vontade de ver um anime, assim, ou pelo menos ver as cenas com que ele aparece, assim, eu acho que talvez você não tenha coração. E essa música é aquela que toca lá no fundo, assim, quando toca ela. Aldonoa Zero, realmente, tem um monte de gente que não gosta. Eu gosto, e eu acho legal alguns momentos. Tem um vilão que eu não gosto, que eu acho um mala aquele garotinho, né? Mas tem muitas reviravoltas, que eu gosto das cenas de combate, de ação. Torna um anime bem marcante pra mim. Eu acho bom, eu acho ele bom. Trilhas sonoras fantásticas também. Sim, sim, a OST dele é sensacional, assim, recomendo baixar ela, porque temos músicas bem legais, assim, e eu termino minha participação com essa música, e escutem aí! E pra fechar essa playlist, vou tocar aqui, na verdade, um medley de músicas. Tocou no último episódio. Vai dar uns 7 minutos e meio só de música. Olha que legal. Eita. Estou falando das músicas do Macross Frontier. Macross Frontier é um grande anime da série Macross. Macross, pra quem não conhece, é toda uma história de ópera espacial, no fim das contas, né? Da humanidade e suas colônias espaciais, atingindo vários momentos, né, da humanidade, explorando as colônias espaciais e tendo que enfrentar alienígenas, inimigos, né, nas suas naves. E sim, todo anime de Macross, basicamente, você vai ter os personagens, os protagonistas, que parecem meio fracos, mas que vão fortalecendo, vão ficando mais fortes. Você tem triângulos amorosos sendo construídos, você tem toda essa parte de ópera espacial e músicas. Músicas que são usadas. Músicas originais pro anime, ou algumas usadas de bandas também, né? Macross Frontier, ele é um dos melhores da série Macross. Ela foi feita também como homenagem de aniversário, né? Da série original de Macross. A história do Macross Frontier, então, é assim. Você tem a humanidade, como já falei, tá no espaço, tá atingindo vários lugares, né? Ocupando várias colônias espaciais, tem todas as frotas espaciais, e como tem essa parte de desenvolvimento do espaço, você tem a sociedade do espaço, e você tem os seus astros espaciais, né? E nisso aqui você tem uma idol espacial, né? Que é a Cheryl Gomi. É uma grande cantora no espaço, uma grande idol. E você tem a Arankali. A Arankali é uma jovem garota que quer virar uma idol também, né? Então ela tá querendo atingir esse status. Então você vê essas duas garotas, uma já é uma idol, outra tentando atingir esse nível de idolatria. E nisso a gente vê uma história com um triângulo amoroso, que tem os Aldo Saltome. Aldo Saltome, que é um jovem garoto, que ele quer virar um piloto, né? Então ele se torna bem habilidoso, ele se torna alvo romântico dessas duas mulheres também. E a gente vê então todo esse momento de triângulos amorosos acontecendo, enquanto ele vai enfrentando criaturas espaciais, usando o poder dos seus mechas e junto com o poder da música também, né? Todo anime de Macross usa esses elementos em comuns, a música e o mecha, cara, em sintonia. Então você vai ver um monte de combates com a música de fundo sendo tocada. Excelente. E às vezes a música, ela é usada para derrubar os inimigos. Macross é assim, então, nesse jeito. Macross Plus foi assim, Macross Original é assim, Macross Delta foi assim, por aí vai, Macross 7. Isso não é diferente no Macross Frontier, que é excelente. Então acho que o pessoal deve ver esse anime. E fique aí então com uma excelente trilha sonora aqui, um medley com várias músicas do Macross Frontier. Clássicos músicas de Macross Frontier. Mas então vamos acabar essa playlist aqui. Perdão, galera, que a gente não pôde falar de outros animes de mecha, porque senão a playlist ia ficar gigante. Ah, mas a gente pode fazer uma parte 2 aí, é só o pessoal mandado. Se eles gostam aí, a gente pode fazer uma parte 2. Então, é possível de ter algum mecha que a gente não falou aqui, comenta, manda e-mail, que a gente pode fazer uma parte 2, tranquilamente, não tem problema. Mas é isso, e valeu, Dash, pela sua participação. Você quer fazer algum jabá aqui? Valeu também, obrigado pelo convite, estamos sempre aí, adoro gravar com vocês. E pro pessoal que quiser ouvir mais, vai lá no J-Wave, escuta o J-Wave Cast no jwave.com.br, podcast e um site de cultura pop, nerd e japonesa. Isso, então fique aí com as trilhas sonoras de Macross Frontier, galera. Valeu, muito obrigado, falou e tchau. Tchau, escutem aí. Escutem aí.